admito, mortificado no caminho íntimo percorrido, trazendo amigos e inimigos, que é sempre bom tê-los comigo. Saber no qual invisto a confiança ou extremismo, em devaneios da conversa digna de sigilo. Mostrando torre de captação, localizando invejosos, que observo o estilo agressivo que me tornou primórdio. Deslizando pelos lábios, comentários de quem sou, o que faço. Claramente no holocausto para evoluir o meu passado. Tema abstrato, onde os traços serão cobrados pelo personagem camuflado que esboça sorrisos falsos. Olhos fervorosos são detectados pela intuição de seus aliados quando os portões pra mim foram fechados. Porque ajudei falsos, quando caíram foram levantados pelo meu braço fraco, que ao seu lado se manteve honrado. Evitei direcionar comentários para não magoá-lo, e sendo assim, permaneci calado. Entregue aos pensamentos, perguntando o que aconteceu com a pessoa sincera no sonho belo que acolheu. O saber de saudar os raios reluzentes do amanhecer, e as religiões que absorvi para despertar de um novo ser, que se comporta com bons modos e a maneira de bons tratos. Essa é a teoria lógica da vida de um Ronin contemplado. Muitas vezes humilhado é seu jeito e não pode mudá-lo. Sua forma de viver, a sua missão, o seu legado, observando veredas que caminhem continuamente solitário, decifrando os enigmas que tenho incorporado. Carregando minha cruz do século modernizado, que habitam as pessoas que gostariam de ter me prejudicado. Obtendo denegrir todos os meus valores, elaborando com meu nome grandes desamores, elogiando meu estado e me classificando como anjo. O que é mentira, o que é verdade, estão me martirizando. Olhando dentro dos meus olhos, vejo se é verdadeiro. Independente do que vejo, continue o mesmo. Prejudicial a minha pessoa, se esforçando a esmo. Se esforce, pois será em vão. Lágrimas caem quando me deparo com a mediocridade mental e a pobreza espiritual presente no mundo em que vivemos. No papel de ser etéreo há séculos, eu vejo corações gelados na selva de pedra. Luxúria é o único sentimento que move os seres dementes, torpes e descrentes, que mesmo sem fé ou esperança na mudança se acham normais em meio ao caos. Agem como chacais, definhando as almas dos mais fracos, e muitos acham isso natural. O Deus presente dentro de cada coração que bate sobre a terra se encontra trancado a sete chaves na escuridão da hipocrisia. E o mais contraditório é ver hereges reunidos clamando seu nome em coro somente quando de ti precisam. Assisto a tudo isso como quem vê de uma célula nascer de novo dia, buscando em meus versos a cura para essa melancolia. Será isso vida assim? Já saberia a resposta desse enigma, ou seguiremos errantes rumo à escuridão sem alcançarmos a estia? Olhe pra dentro de si, pense nisso, reflita. Desconcertantes situações, eternas contradições, independência sempre ouvindo gritos de perdão. Constante lamentação enquanto faço as composições, lembrando dos dias chuvosos que passei por humilhações. Não me esqueço quantas vezes fui chamado de inválido, sendo que até hoje trabalho e tenho colaborado. Muitos já me viram pelos cantos chorando quando recordei do caminho íntimo que venho trilhando. Com inúmeros insultos e ameaças à minha vida, que é comprometida e solitária como poucas energias. Minha mãe, minha família, meus amigos e Deus, que consistem na estrutura que valorizam meu eu. O meu saber, o amanhecer, o despertar foragido, que é encontrado no caminho íntimo desconhecido. Desconhecido. Poucos conhecem meu caminho, poucos sabem o caminho que vou trilhar daqui pra frente. Para sempre será assim. Eu, você, você, eu. Ayanai. Um caminho. Um único caminho. Messim. 200 pronto. Beterror.